sempre bem checada em qualquer pagode. Bem acima da média, tremendo filha, e só chega quem pode. Tá sempre perfumada, de roupa importada, vagabundo azarando e ela nem aí. Se liga aí, segurança, traz a pulseirinha que ela quer subir. Aí é da balada, aí, gente! Sempre bem checada em qualquer pagode. A mulher! Tremendo filé, só chega quem pode. Tá sempre perfumada, roupa importada, vagabundo azar e ela nem aí, Mauro Júnior. Se liga aí, segurança, traz a pulseirinha que ela quer subir. Ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai escolher camarote. Alô, bateria! Ela só vai, ela só vai, ela só vai escolher camarote. Ela só vai se for de camarote. Ela só vai, ela só vai, ela só estilo vai, puro. Ela é estilo puro. Ela só vai, ela só vai, ela só vai escolher camarote. Ela rouba cena. Ela é turbinada, ela é saliente, toda marombada. Ela é atraente, toda desenhada. Ela é gata, delícia, só curte a vida. Ela rouba a cena, ela é turbinada. Ela é saliente, toda marombada. Ela é atraente, toda desenhada. Ela é gata, delícia, só curte a vida. Ela rouba a cena, ela é turbinada. Ela é saliente, toda marombada. Ela é atraente, desenhada. Ela rouba a cena, turbinada, saliente, desenhada. Se for de camarote, ela só vai, ela só vai, ela só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, só vai, ela só vai, se for de camarote, só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai, alô, bateria! Obrigado!